Aí guerreiro, cabe até o trincheira, que a guerra já imperou. Pessoas por nada perde a vida, no palco do sangue e da dor. Os filha da puta de gravata, tá aí brigando com nossas vidas, proporcionando pânico e dividindo uma par de famílias, em busca da paz, da igualdade e da justiça. Atitude inimigos da lei, tá formada a quadrilha, em meio sangue e velório. Quantos mais irão cair, vivendo nesse inferno? Não vejo motivo algum pra sorrir. Sem motivo pra sorrir, milhões pra se revoltar. Quem olha pro lado e só vê desgraça, não tem motivo pra comemorar. Se alegrar, brindar o quê? O moleque de 12 fumando pedra, a tia comendo lixo, inocente sangrando na selva, é foda. Só vejo desgraça, velório, família de luto. Não vejo alegria, não vejo amor. Eu só vejo no mato, corpo com furo, esgoto a céu aberto, teto furado e a barriga vacia. E mesmo desse jeito o futuro é previsto, é tocar na cara e pistola na cinta. No ódio, no puro veneno, emborcando a mansão e gritando é o assalto. Ajoelhando, rico safado, catando o relógio e a chave do carro. Fazendo os boys chorar, botando terror na classe rica. Pra no fim de carreira se encontrado, sem vida. A fome, o rancor guardado, passa por cima da consciência. Num ato de desespero é assinada sentença, vida tirada com banalidade. Pessoas perdidas no inferno que impera a união. Volta pra paz é construída em novo pra guerra. Sorri vendo a tristeza, não é comigo, tá ligado? Nosso povo é refém do medo e pros boys, nós é culpado. Filho da puta de mansão, champanhe, talher de ouro. É fácil falar que tá bom, com lagosta no almoço. Vem ver só pisar aqui, pra sentir o drama real. Vê que cada amanhecer o começo de outro final. Menina de 12, de 13, fazendo programa, faltando na escola. Porque num prato não tem comida, sem saída é foda. Olhar pra toda essa porra, não encontrar o sentido. Uma resposta, explicação, o porquê de tudo isso. Só morte, atestado de óbito, fuga, pipoco na reta. Olho por olho, dente por dente, peito entupido, tiro na testa. Cadeia lotada, falta de saneamento. Bairro pobre esquecido, abrigo extinto, violento. Aqui é só sangue, rancor presente em cada olhar. Raro se ver um sorriso, porque motivo aqui não há. A lágrima escorre, o gatilho dispara. Mundo cão, lei da selva, sem motivo pra risada. Guerrilha periférica, continua vencedor. Um mata, outro morre, todos perdem, morô. A lágrima escorre, o gatilho dispara. Mundo cão, lei da selva, sem motivo pra risada. Guerrilha periférica, continua vencedor. Um mata, outro morre, todos perdem, morô. Ano vai, ano vem, o pesadelo continua. É miolo estourado, tiro de 12 na nuca. Nossa morte proporciona pro sistema diversão. A cada pobre furado no chão, é feita festa na bela mansão. Dos ricos arrombados, de véio que tá blindado, que tá cagando e andando, pra família do 3x4, que dorme apertado, com a barriga vazia, vendo o filho chorando de fome, pedindo por comida. Pisca não se revolta, com o barraco do lado da vala. De dormir fedendo a peixe, é rotina, faltou água. De acordar de madrugada e ser esmagado no busão, implorar oportunidade, que sempre leva não. Quem não tem do que se orgulhar, se espelha no que rodeia. Nas drogas, nas armas, injetando ódio na veia. Pra buscar encapuz na cara e 12 balas no pente, o direito que não teve de comer um rango decente. O final é sempre o mesmo, cadeia, caixão. Nossa gente sempre as marcas de anos e anos de exploração. O resultado na capa do diário, forma trágica. Alegria pro puto de farda e pros boys da classe alta. O terror meio que perou, aqui um contra o outro. O sorriso da criança deu espaço ao choro de todos. A pressão tá estampada, olhar sofrido da tia, castigado pela dor, sofrimento e agonia. As lágrimas misturam com sangue coagulado. No mato, um corpo sem cabeça, ao final do caminho errado. Alto consumo de droga, menor começa cedo. Se embala, beija lata, encomenda o próprio enterro. Como sorrir se a vida é foda, é rotina, tragédia. Tem crânio estourado na pista, com 5 eco na testa. Aqui é agonia, muita maldade no ar. É raro se ver um sorriso, porque motivo aqui não há. A lágrima escorre, o gatilho dispara. Mundo cão, lei da selva, sem motivo pra risada. Guerrilha periférica, continua vencedor. Um mata, outro morre, todos perdem, morô. A lágrima escorre, o gatilho dispara. Mundo cão, lei da selva, sem motivo pra risada. Guerrilha periférica, continua vencedor. Um mata, outro morre, todos perdem, morô. Aperto no coração, eu sinto a lágrima escorrer. vivendo tudo o que tá acontecendo, irmão. Vive entre bem e o mal, o crime e o trabalho, entre matar ou morrer, entre o malote e o salário. Trabalha muito e ganha pouco, tirado pra otário. Vai pro crime, mata um monte, na quebrada é respeitado. A lágrima escorre, o gatilho dispara. Zona Oeste é nossa quebra, sem motivo pra risada. A lágrima escorre ao ver aquela tia de canto, pedido pra Deus, pedido pra todos os santos. Ó Senhor, olhe meu filho trancado há muito tempo, guardado no sistema carcerário, puxando veneno. E hoje, vendo o sol nascer quadrado, puxando um doce, se pá nem sabe que dia é hoje. Caralho, que vida louca, sem motivo pra dar risada. Quanto sofrimento, quantos corpos furados de bala e nas quebradas. A miséria impera bocada, uma do lado da outra. É só favela, é toca da raposa, onde a lágrima escorre, o gatilho dispara. É, a lei da selva é sem motivo pra risada. Um de gente sofrendo, muita lágrima escorrendo. Será mendigo ou detento, um irmão que vive na guerrilha periférica. Mundo cão, muita tragédia, meu povo não merece. Com o crime se mete, se perde na lei da selva, onde o sistema falha. Aí gatilho dispara, violência só aumenta, não para. Covardia dos farda, cadeia não regenera. Tenha fé, não se entrega, sei que a vida não tá fácil. Meu povo tá frágil, vivendo no difícil, entre a fome, a miséria e o maldito vício. E é por isso que eu rimo, me revolto, IDL e atitude até o osso, denunciando o sistema porco. Em prol do povo, sem palavra, atitude, honrado e orgulhoso, tetricado no som de novo.